Assim como as águas cobrem o mar, o poder da fé vai te alcançar. Aqui presente, um louco que confunde a sua mente, invadindo seu subconsciente, fugindo do bote da serpente, quebrando a corrente, tipo linha de frente, crendo no onipotente, onisciente, sempre onipresente. Sigo em frente, vivo um combate recente, onde o alvo é a mente, falando espiritualmente. Acorda, vê se me entende, não seja incoerente, louco, insano ou doente. Ei mano, abra sua mente, antes que seja deente. Fica ligado parceiro, esperto com tudo, ligeiro, cilada, roubada, parada, errada e deu. Fim dos seus sonhos no beco, por um medíocre erro. Se esqueceu que sua vida vale mais que o mundo inteiro. Olhe pro alvo Jesus, sujeito à morte de cruz. Ressuscitou, me conduz, me guia na sua luz. O louco que confunde a sua mente, anuncia o dia, está chegando, viva a volta do Messias. Como as águas que cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. Evangelho da salvação está sendo pregado por todo mundo. Guerreiros em ação, levando a palavra, tirando do fundo do poço, quem tá no fogo e liga ao louco nesse submundo. A paz da quem estava na guerra, o fim da era, luz do obscuro. Não seja burro, bobo ou tolo, não queira queimar, não entre no fogo. Sai desse jogo, esquece seu troco, melhor deixar quieto e começa de novo. Como as águas cobrem o mar, o poder da fé vai te alcançar. Já ouviu falar? Ele vai voltar, então faça justo para não ficar. O juiz detenta o mendigo, o pobre e o rico, por isso bandido. Todo mundo já ouviu falar, mas o próprio Jeová te deu livre-arbítrio. Porque ele escolheu o caminho traçado pelo anjo caído. Tirou de você o sorriso com seu falso paraíso. Distante da glória, por isso esse semblante tão sofrido. A vida é constante perigo, dividir seu raciocínio. Vê se concorda comigo, a profecia está se cumprindo. Os anjos tocam hino, o céu está se abrindo. Como as águas que cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. Tão esperado arrebatamento, pra quem fica o tormento, pra quem vai o fim do sofrimento. Todo lamento, pranto e lágrima e dor, enxugada pelo Senhor, a Ele todo louvor. Grato hoje eu sou, discípulo adorador, a sua glória me alcançou. Te agradeço por tudo que sou, mensageiro apocalíptico, conto de fadas, verídico, explícito, nítido, acione seu raciocínio. Ele vem, nas nuvens Ele vem, vencendo vem. Amém, pratique o bem, Senhor não era quem. Pois tudo lhe é listo, mas nem tudo lhe convém. O julgamento final, a vitória do bem contra o mal. Vim seu ato legal, prática mortal, destruir sua moral. Como as águas que cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. Diz o Senhor. Se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém.